demais, feita demais, feito demais, ela foi feita pra mim, ela é perfeita demais, feita demais, feito de paz, ela foi feita pra mim. Invencível, pique heroína da Marvel. Eu acho que eu a convenci, quando sei o meu do versável. Nada a ver com interesse, não. Ela tá em outro nível. Ela não quer um conversível, só quer alguém conversável. Não sei se isso é culpa das estrelas ou do vinho que embebeda. Ela que é um avião e eu que tenho uma queda. Me chamar de meu bem, não ressarcível pro seguro. Avisa pro Google que nela encontrei tudo que eu procuro. Tão bela que quase derruba chapa, tipo doce de Cuba. Entre nós só vai ter um fim. Se ela for minha princesa Jujuba, tipo, fui esculpida à mão. Teu corpo é arte barroca, não trafica mais. Eu me sinto, dependo pra tua boca. Se der sopa, eu trouxe minha cooler. Clima quente, tipo sem cooler. Pra ganhar essa mulher, me esforço até ficar cooler. Não importa o que veio antes, só com ela a vida começa. E eu nem sei porque geral diz que ela é inimiga da pressa. Feita demais, feito de paz, ela foi feita pra mim. Ela é feita demais, feita demais, feito de paz, ela foi feita pra mim. Passa, arrasta um fã clube, mas me ignora mais do que os comerciais do YouTube. Ela é do tipo que não ama, só ilude. É como acreditar que vai ganhar um PlayStation lá do Yuji. Eu tô ligeiro igual fast food. Se eu me apaixonar, claro que eu me fude. Eles dizem que ela é cheia de atitude. Espero que entre quatro paredes não mude. Porque ela dança bem, igual ela não tem. Quero ver se na minha cama ela é assim também. Dizem que atraso de vida, melhor achar uma que te ame a vida. Com você ó de vida, essa só aumenta as dívidas. Mas se ela tem um preço, eu vendo a alma, porque ela é divina. O futuro ninguém prevê, pra esse avião eu já tirei brevê. Então é claro que eu pago pra ver. Quem sabe role um privê. Quem sabe role você, quem sabe role você, quem sabe seja você, junto sempre. Ela é perfeita demais, feita demais, feito de paz, ela foi feita pra mim. Ela é perfeita demais, feita demais, feito de paz, ela foi feita pra mim. Perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na, perfeita na. O mundo gira e dá voltas e a vida insiste em mandá-la, nega. Meu corpo no seu, Tonha nas minhas costas, tatua mandala. Fala que tá pronta pro porre, seu amor morre, sou eu que te ampara. Fiz corre de dia pra chegar de noite e ouvir tua voz dizendo pra não para. Nós dois é a cara, né? Então fala pra tua coroa que um dia essa porra de rap vai vir e nós vai tá suave numa vida boa. Com vista pra lagoa, com direito a mansão e suíte. Se perguntarem o que eu faço, amor, tu pode responder que o que eu faço é hit. Tem andado meio de suíte, mas você sabe que o amor é base. Na treta nós sempre passados limite, e antes do sol se for fazer umas pazes. Somos capazes de sair do quase, tô te esperando mesmo que atrase. No jogo encontrei uma meio de lua, e é com meia lua que eu passo de fase. Anota as frases, põe no seu diário. Entre quatro paredes sou incendiário. Guardei tuas fotos lindas na minha cama e coloquei todas no meu calendário. Romance lendário, cê é mitológica, então compara antes que eu dite. Já disse que tu é uma deusa negra, a lógica é que tu seja Afrodite. Ela é perfeita demais, perfeita demais.